Em nome de Allah, clemente, misericordioso e a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e sobre todos os seus companheiros e seguidores até o dia do juízo. Acompanhamos ontem como o mundo inteiro parou em comemoração ao dia do trabalho, ou dia do trabalhador, um feriado estabelecido internacionalmente para lembrar dessa data. Creio que o melhor assunto para se tratar no dia de hoje é refletir sobre o valor do trabalho no Islã, o valor do trabalho na religião de Deus. O trabalho pode se dividir em duas partes. Nós refletimos e dividimos e classificamos o trabalho em duas partes. O trabalho para a vida terrena, o trabalho para o seu sustento, para você obter o seu sustento e ter as suas necessidades e ter as suas riquezas, os seus bens, e também o trabalho para al-akhirah, o trabalho para a vida eterna. E se a gente refletir mais profundamente ainda, você vai perceber que, na verdade, todo o trabalho, na nossa crença, é para al-akhirah. Quando você trabalha para obter o seu sustento e tem a boa intenção de ganhar um lucro lícito e se sustentar e sustentar a sua família e não precisar de nada, de ninguém, essa é uma adoração a Deus. Isto, na sua intenção, é para al-akhirah. Mesmo que seja um trabalho para a vida terrena, mesmo que seja um trabalho para ganhar reais e dólares, mas você ganhou do seu suor, então isso é uma adoração. Então, na verdade, tudo é para Deus, tudo é para al-akhirah, tudo é para a sua conta na vida eterna. Falando sobre o sustento, Allah subhanahu wa ta'ala criou o universo e criou também os vários caminhos, os vários meios para o ser humano obter o sustento na terra, no comércio, na fabricação, na indústria. E o Islã incentiva o homem a ser trabalhador, desincentiva esse ser humano a ser preguiçoso. Uma vez um homem estava a pedir esmolas. O profeta sallallahu alaihi wasallam chamou ele e juntou algumas moedas para ele e ordenou ele o seguinte: vá e compre com isso um machado e vá procurar lenha. Depois, quando ele voltou com dinheiro, virou um comerciante, aí o profeta sallallahu alaihi wasallam olhou para ele e concluiu: que um de vós pegue um machado e vá trabalhar, mesmo que ganhe muito pouco. Que um de vós pegue um machado e vá colher lenha, é melhor para ele que ele estenda a mão para as pessoas, alguns lhe darão e outros não. Dentro desse contexto também, o Rasul sallallahu alaihi wasallam diz: quem abrir uma porta para pedir, Deus abrirá para ele uma porta para a necessidade. Às vezes uma pessoa pede por necessidade e isso vira um vício, um costume, ele pensa que ele está satisfazendo o que ele precisa, ele está se sustentando com aquilo, mas não. A pessoa, quando pede, por outro lado está se abrindo outra porta para ele ser mais necessitado e ficar com mais miséria. Agora, quem trabalha, não acontece isso com ele. Mesmo que a pessoa ganhe pouco e se sacrifique muito, isso tem bênção. Isso é um trabalho honroso. Não é pedir e estender as mãos às pessoas pedindo esmolas. Dentre os direitos dos trabalhadores no Islã, na época pré-islâmica, havia muita escravidão, muita falta de respeito, usurpação dos direitos dos seres humanos em geral. Dentre os direitos que o profeta sallallahu alaihi wasallam estabeleceu, e antes de citar alguns deles, claro, também o empregado e aquele que trabalha na sua adoração a Deus, faz parte dessa sua adoração a Deus, ele cumprir o trabalho dele. Quando ele cumpre com boa intenção, com sinceridade, frente ao seu patrão, ou frente a quem ele fez um acordo, um contrato, ele está cumprindo com Deus, não com a pessoa. E assim também, aquele que tem um empregado, como é que ele vai ser benfeitor com ele? Ele vai ser benfeitor com ele fazendo uma boa ação a Deus. Mesmo que ele pague para isso, ele não é senhor dele e dono dessa pessoa. Aí, dentro desse contexto, o Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: deem ao empregado o seu direito antes de secar o seu suor. Também dentre os textos em que o profeta sallallahu alaihi wasallam cita também algo dos direitos do trabalhador e do empregado, at'imuhum mimma tut'imun. Alimentem-nos daquilo que vocês se alimentam. A comida que você come, você dá para ele também. Às vezes tem pessoas que, olha, o resto, quando sobrar, dá para ele. Se não sobrar, deixa morrer de fome. Porque onde ele estava, ele morria de fome. Ele agora está com você, faz parte da sua conduta que você seja benfeitor com ele. Quanto quer que ele ganhe, qual que seja o serviço dele, respeitá-lo como ser humano antes de ser um contrato comercial e financeiro. Então isso é parte do que temos sobre o trabalho no Islã. E por fim, o trabalho na verdade é para a vida eterna, e o trabalho na nossa vida para nós juntarmos riquezas e termos uma vida digna, isso nunca deve nos atrasar de cumprir o trabalho para Deus, a oração, as boas ações. Por isso a gente pede a Allah subhanahu wa ta'ala e roga a Ele todos os dias que nunca o trabalho da vida terrena nos atrase de cumprir o trabalho para a vida eterna. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim.